A Sura do Sol. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo sol e por sua plena luz matinal. E pela lua quando sucede. E pelo dia quando mostra em plenitude. E pela noite quando encobre. E pelo céu e por quem o edificou. E pela terra e por quem a distendeu. E pela alma e por quem a formou. Então lhe inspirou sua impiedade e sua piedade. Com efeito, bem-aventurado é quem a dignifica. E com efeito, mal-aventurado é quem a degrada. O povo de Tamud, por sua transgressão, desmentiu ao mensageiro. Quando o mais infeliz deles partiu, empenhado em matar o camelo fêmea. Então o mensageiro de Alá disse-lhes: deixai o camelo fêmea, vindo de Alá, e sua porção de bebida. Desmentiram-no e abateram-no. Então, por seu delito, seu senhor esmigalhou-lhes as casas sobre eles e nivelou-as. E ele não teme as consequências disso.